para isso que serve. Gol no 697, esquerda proa 200, limite permanece. Esquerda 207, permanece. Vitor Juliette, informação de tráfego à sua direita, mantendo 500 pés em um Robson 44, prosseguindo para o CIA. 500 para frente ao tráfego a 500 pés, para o CIA. Gol no 97 para o localizador, esquerda para o 150, reduza para 170, informe estabilizado. Esquerda para o 150, para 170, reporte estabilizado, 6. Vitor Juliette, chama agora a Torre Salvador, 118, décimo meio, tem um bom posto. Porta alinhado e pronto para decolagem. Do 48, correção, 4089 após o TAN alinha e mantém cabeceira 1-0. Após a passagem de TAN alinha e mantém cabeceira 1-0, 4-0 aqui mais. Eu estou lá do 4-0, 4-0, 4-0. Autorizando 44, está reautorizado 2000 e final ILS, o ajuste padrão, informe estabilizado. Iniciante só para 2109. Tá, 3144. Gol no 328, desça para 3000 pés com ajuste padrão. 3000, 1013. Estabilizando o ajuste, Bravo Delta. Bravo Delta, 2 milhas para o externo, completa a final e redução, torre 18.6 até o meu posto. Torre 18.6, obrigado, senhor. Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, mantém a final da 1-0, aguardando informação de pista livre. Bravo Delta, sim. Gol no menos 7, completa a final de LS, chame Torre Salvador 18-6, tenha um bom posto. Torre Salvador 18-6, obrigado. Bom dia. 3144, passou o vetor para sequenciamento. Curve a direita na proa 040 para o localizador. Informe estabilizado. 5-4. Pista livre, gol no 697. Guardando pista livre, 697. 4089 da Azul, livre, decolagem, pistão no 0, vento 120 graus, 12 nós. Já decolagem, está de cara. Localizador com proa 040 da presente. Desça para 2000 pés, autorizado a final ILS. Chassou o vetor. 040, para interceptar e autorizado ILS. Limite de localizador 344. Estimativo, e reduza para 2100 nós. Gente. Patango Fox Papagolf, cruzando o nível 150. Chame Recife 1251 e alterna 13325. 251-3325, muito bom dia. Bom dia. Papatango Romeu, Papatango, boa tarde, identifique. Bravo Delta, autorizado pouso pistão no 0, vento 110 graus, 12 nós. Autorizado pouso no 0, vento Bravo Delta. O Azul 4089 decola Azul no 7, controle 19-8, bom voo. 19-8, boa. O Whisky Kilo Zulu decola ao Azul no 7, controle agora em 19-8, bom voo. Controle 19-8, até lá. Comandante Cordial, boa tarde, Azul 4089, transferência. Azul 4089, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360. 360, sem restrições, 4089. Prisa Del, dá pra gente pro 4089? Autorizado, pro Odidael. Certo. Whisky Kilo Zulu, prossiga. Sim, Salvador para Cairo Laranja, Tchê e autoriza voar direto Cairo. Autorizado, direto Cairo, Whisky Kilo Zulu, vai manter o número 10? Tá, se possível, da MTF, podemos subir. Certo, no plano aqui eu recebo o seu destino no Morro de São Paulo, confirme. Afirmativo. A intenção era 2.500 que foi autorizado, caso da HG matei 1.000. Autorizado 2.500, direto Morro de São Paulo, Whisky Kilo Zulu. É, Whisky Kilo Zulu. Juliette Bravo Delta, Solo Azul no 8, qual é o pátio? Ciente direita 121, décima 9. No 44, torre 18.6, até o meu posto. Forte, novamente, final do 17. Livre, aliás, 97, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso, 10, gol, 6. 2, Salvador, outra 3144, boa tarde. 3144, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no zero. 3144. Botão 3193, após a passagem do Boeing na curta linha e mantém cabeceirão no zero. E após a passagem do Boeing na curta linha, mantém na descendo para 2.000 na proa de TAP. Muito obrigado, né? 2, Ciente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Alfa, Vitor Juliette. Alfa, Vitor Juliette. Alfa, Vitor Juliette. Altimetria, ok? Certo. Cara, 18.6, bom, 7, 5, 4. Agora 0162, altimetria, positivo. Agora recebo 1.700 pés. Afirmativo, confirme o ajuste, senhor, beleza? Padrão 1013. Ajustado 1013 para a indicação nossa aqui, está 1.650. Certo. O nome 697 prossegue via Alfa Chamante da Juliette. Alfa Chamante da Juliette, primeiro. Decolagem da 10, vento 120 graus, 10 nós. Decolagem. Sou Salvador, Jet 6721. 721, prossiga. 721, está precisando de operador de Singer aqui em Salvador, no gate 3. Ok, vou contactar para ela. É uma vergonha, né? Eles podem fazer operação tartaruga, greve, É uma vergonha mesmo, sem comentário. Calma, comandante, vou contactar essa área, sem problema. Obrigado, agradecemos a colaboração. Tudo bem. Vocês no 44. Então, em Salvador, uma boa tarde, eu vou no 754, ponto de espera da 190, pronto, toco tráfego nacional. Após a passagem do TAM, alinha e mantém cabeceira 1-0, gol no 754. Alinhar e manter a 1-0 após a passagem do TAM, 754. Alfa, Vitor, Juliette, solo aos 2-3, autorizado backtrack, reporta livrando, 4-4. TAM 3193, decola aos 2-3, controle agora em 1-1-9, decimal 8, bom voo. 19-8, boa. TAM 3144, no solo aos 2-3, direita 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, TAM 3144. Porém, a mesa me informou que o operador de Stinger é de responsabilidade da sua companhia. Então, quanto à reclamação, tem que ser feita junto à mesma, ok? Ah, claro, eu já fiz a reclamação. É que eles estão fazendo operação tartaruga, greve, né? É uma greve, um tipo de greve. A gente não pode fazer greve, porque se eu fizer greve, eu perco emprego. Aliás, todo mundo que tem alguma responsabilidade, sem ser político e cabo de emprego nesse país, não pode fazer greve. Mas quem tem apartamento e é político, esses aí trabalham como querem. Obrigado, querida. Um bom dia. Bom dia para o senhor também, tendo compreendo perfeitamente o que o senhor está me dizendo. Claro, é unanimidade, é só que o brasileiro não protesta. Mas é isso aí, vamos ver se a gente chega lá. Obrigado. Nada. Falou, o TAM 3144 levou a principal. 3144, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Consegui na Alfa, chamaram antes da Juliette. 3144, tá. O meu 697 ingressa via Juliette para o 05. Gente, Alfa, Vitor, Juliette, boa tarde. Salvador, 672 não autorizado. Pushback acionamento e chama quando pronto para o time. Uno 754. Voo no 754, boa tarde, contato radar, suba para o 390. 390 754. Mantendo, escute a guarda-cópia, por gentileza. Aguardando. 7 Whisky Kilo Zulu, informa visual para a descida. Na próxima barra. 3 anos para doar. Procedimento 6320 da hoje? Afirmativo, autorizado final, informe estabilizado, 6320. Ok, pode estabilizar hoje. Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, frequência livre para descida, não há tráfego conhecido nesse setor. Vitorino Juliette, através de Veracruz, 1500 pés. Vou ir na proa da rotatória com ajuste padrão, Vitorino Juliette. O lock ou o Chanel, A320. A320, torre 18-6, tem uma pouso. Obrigado, até a volta. Hã? Salvador, Gol na 328. Gol na 328, prossegue de Alfa no chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, na 328. Ah, recolhido. Gente, reporte embaixo travado, minha 320. Travado, 6320. Poxa, né, 6320, livre pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, Xanero 6320. Gol no 328, ingresso via Juliette para o meia dúzia. Juliette para meia dúzia. Zona 93, cruzando 150. Contra a cópia. Autorizado Aracaju, 190 é o nível. Decola da 10, saída Pucajama, direto Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5146 no transponder, 119.8 controle. Autorizado 190, rota conforme o plano, saída pouca, Jane, o decolador 10, curva esquerda, 5146 e o controle 119.8. Planejamento correto, chama para o push no 07. Chamará Hugo 1806. Solo para todos, direto para o Zé, para o 43, para o 5-5-5. Juliette, Bravo Delta, mantenha a escuta e aguarda, por gentileza. Aguardando, escuta, Bravo Delta. Para a taxa de gás, 6721, 6:45, sua morte, 3 horas, 2:1, ingressa via Índia e Alto, no ponto de espera, torre 118.6. O altímetro marca agora 1013, tenha um bom voo e até a próxima. Índia Alfa, 218.6. Três, mantenha a escuta e aguarda. Juliette, Bravo, Delta, está autorizada até a saída do pátio 3, aguardando para cruzamento do pátio. Prossegue para o pátio 5, confere. Tem a 141, tinha identificação, desce ao nível 040, chegada bom, filho. 0 solo aos 5, aos 3, 1, direito, 2, 1, ao solo. Obrigado. Salvador, boa tarde, Sanamea 320, livrou instruções. Sanamea 320, prossegue via Alfa, me chamando da Juliette. Alfa, antes da Julie, Alfa, 320. Juliette, Bravo Delta, autorizado o cruzamento do pátio principal, vai prosseguir via Lima, Max, Quebec, chama Torre, na Quebec, 118.6 para o cruzamento em direção ao pátio 5. Autorizado o cruzamento principal na Quebec, 1186, direto da Bravo Delta. Autorizado na decolagem, mensagem 21, vento 120 graus, 10 nós. Bom voo. 2, boa tarde, 6-1-5, Oceania Cruz, 2-1-0, para 1-0, com a Papá. Oceania 3, identificação 050, chegada Bonfim. 0-5-0, identificou Bonfim. Copia. Copia. 205, autorizado Guarulhos, 340, Rio Peru 50. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, letra de 10. Controle 119, décima 8, transponder 5160. Vitor Índio Juliette, torre 118, décima 6, bom pouso. 118,6, bom trabalho, Juliette. Posicionar. É 320 atingido próximo da Juliette. Juliette Bravo Delta na escuta. Bravo na escuta. E na posição? Escuta, né, a posição, você já ingressou no pátio 3? Afirmativo. 6320 ingressa Juliette remoto no 3. Juliette remoto no 3. Juliette Bravo Delta, tem uma torre 118, meia dúzia para cobrir, então no 735. Essa é 21, local 35, 498. 198, obrigado, boa tarde, 6721. Cruzado Delta, cruzado 7, estacionar para o Gentiliza. Solista mudou, boa tarde, o FJ 6721. No contato andado na decolagem, sobe o nível de voo 310, perfil saída Momo. Sobe ao 310 na Momo, web 6721. Positivo, seguindo o perfil. Seguindo o perfil. Solo Salvador, gol 1924. Quem dá informação, papá. 721, inicialmente, seguindo o perfil da saída, temos dois tráfegos efetuando a esta bomba. Cliente no perfil da Momo, frote. Baseando o modo 350, Maceió 1984. O 3661 é o número 2 para a Copa. Gente, aguarda no 3 por 5. Informa 7, Julien. 4 para 6. 924, autorizado, Salvador, Maceió, nível 350 e a Peru 58. Decola pistão 10, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transforma Caju. Controle 119, décima 8, transponder 5167. Cruzador Maceió 350, 358, decola, primeira curva esquerda da 10, Pulca, Aracaju, 198, 5167, transponder 924. 924, só confirmando que é a Aerovia Peru 58, já uma posição. Copiado, está na posição 11, para a profundidade, 924. 661, confirme o nível para ele, 1-4-0? Afirmou, 1-4-0. Ah, Desorizado e Nelson, nível 140, decolando 10, com curva à direita na saída coral. Controle 199 decimal 8, transponder 0263. Autorizado Ineos, nível 140, decolando 10, para a curva direita na saída coral. Controle 119.8 e transponder 0263. Foi 3.61, só para posicionar. Sim, chamará para a curva, posicionamento. Psicólogo 1600, Copapá, no box 8, autorização Natal. 1600, Natal autorizado, 370, que operou 1.0. Decola da pista 1.0, primeira curva à esquerda, saída pouca, transição de par. Controle 119 decimal 8, transponder 5170. 670 para Natal, 10 a 10, decola, fica de esquerda, puca de par, 198, 71,70. Também 00, só para posicionar. Controle 6141, poderia voar direto Tuna, para interceptar. Chamé 6141, está autorizado, approach Tuna. Ok, approach Tuna, direto para 2000. Autorizado, descida 2000 pés, QNH 10113, em Tuna intercepta a final do procedimento de LS X-Ray. Ok, proa Tuna, 2003, muito grato, 6141. Psicólogo 1806 para pushback, acionamento gate 7. 1806-07, autorizado, chama táxi. Chama táxi, Psicólogo 1806. Psicólogo, boa tarde, 5400, informação passada. Boa tarde, 5400, acidente desce ao nível de voo 050, chegada a Mari. Mari 050 na Mari, 5400. Positivo. Puxando 6315 descendo para 4.000 pés. 4.000 pés, 10013. 4.000, 10013, possibilidade de coordenar Luna, comando 2, para o 6315. Positivo, da presente, está autorizado. Abro de Duna, Oxané 6315. Ok, Duna, 15. É 6721, da presente, autorizado a Pro de Froti. Obrigado, da presente Froti, 6721. Aqui para 2000, com 1903, 6305. Pode prosseguir na descida, tá? Desce para 3 mil pés. 3 mil, na 5.